Encontro DX. É um programa para todos os DXistas e de todos aqueles que gostam de percorrer o mundo das ondas curtas de rádio. Encontro DX. É um programa que coloca você em contato com os amigos do rádio. Apresentação de Heriberto Carvalho, com a participação especial de Raimundo Leonardo Bezerra. Muito boa noite, DXistas brasileiros. É o início do Encontro DX desta semana, o seu encontro com o fascinante mundo das ondas curtas e do DXismo. Com vocês, Heriberto Carvalho, Raimundo Leonardo Bezerra, levando aos seus receptores os temas do rádio no Brasil e no mundo. Do outro lado do visor, nos nossos temas musicais, o técnico Olacir Dias. Hoje, começamos lembrando a todos vocês que acompanham aqui o nosso programa, as novidades do DXismo brasileiro, que este programa mantém intercâmbio com o programa Onda Curta, da Voz da América. Assim, recomendamos a todos vocês escutarem também, a cada sábado, às 20 horas e 15 minutos, hora de Brasília, o nosso colega Ricardo André, com o seu já tradicional Onda Curta na Voz da América. Mas, se vocês desejarem, podem acompanhar aqui mesmo, né, no Encontro DX, alguns trabalhos do Ricardo, pois ele participa, assim, diretamente por telefone do nosso programa. E levamos ao ar alguns importantes temas mandados para a gente através da Voz da América, pelo Ricardo André. E como vocês sabem, o nosso programa Encontro DX é organizado pelo Globo DX, um clube que fez o DXismo brasileiro crescer de uma maneira sem precedentes na história do DXismo. E aqui com a gente, o pesquisador e organizador das matérias, o colega Raimundo Leonardo Bezerra, do Globo DX, que irá em seguida apresentar as novidades. Boa noite, Raimundo. Pois é, boa noite, Heriberto, boa noite, amigos de todo o Brasil, né? Eu começo novamente com o já conhecido aviso, dia 22 e 29 de agosto, curso de monitoração por Robert Veltmeier, quarto aniversário do Globo DX. O local é no Largo do Arouche, número 418, apartamento 56. É, só que para vocês participarem do curso, vocês deverão telefonar até o dia 10 de agosto, né, para o telefone 221-2056 e confirmar a presença. Portanto, 221-2056 em São Paulo, confirmando que estarão no curso do dia 22 de agosto. O nosso programa Encontro DX é patrocinado pela Rolivac e Litec. Você tem problemas em encontrar peças e componentes eletrônicos? A Rolivac é uma firma especializada em vendas pelo reembolso postal para todo o Brasil, principalmente na venda e remessa de material elétrico e peças para aparelhos de rádio e televisão. Para maiores informações, escreva para a Caixa Postal 39, CEP 12.570, Aparecida, São Paulo. Pois é, e vamos para o primeiro tema da noite. É o Ricardo André, por telefone direto de Washington. Alô, Ricardo André, quais são as novidades? Há algumas semanas, os governos dos Estados Unidos e de Israel assinaram um acordo para a construção de uma nova repetidora da Voz da América. Esta repetidora servirá também à Rádio Europa Livre e à Rádio Liberty. Em conversa com Donald Jacks Jr., do Departamento de Engenharia da Voz da América, ele é o administrador do projeto, Donald nos disse que essa repetidora terá importante papel no programa de modernização de nossa emissora atualmente em andamento. The Israeli project is very strategic in our overall modernization program because of its central location in the Middle East. O projeto israelense é estratégico em nosso programa geral de modernização porque sua localização bem no centro do Oriente Médio nos permitirá atingir melhor toda aquela região. Trata-se de um dos primeiros passos do nosso plano geral de aumento da cobertura, que envolve instalações também no Marrocos, Tailândia, Sri Lanka e Botsuana, na África Meridional. As novas repetidoras constituem anexos à rede de onda curta da Voz da América já existente. O que é que a Voz da América terá nesta nova repetidora em Israel? Well, the Voice of America actually is a partner on this site. The Radio Free Europe, Radio Liberty. Bem, a Voz da América é parceira nas instalações. O grupo Rádio Europa Livre e Rádio Liberdade também transmitirá dali. Juntos teremos 16 transmissores e aproximadamente 20 antenas, com o mais moderno que a tecnologia nos possa proporcionar. Os transmissores serão de 500 kW e as antenas formarão uma espécie de cortina. O complexo será capaz de atingir uma distância de cerca de 4.800 quilômetros ou mais. Quais serão, no seu entender, as maiores dificuldades logísticas do projeto em termos de construção da nova repetidora? Acredito que aquela seja uma área bastante desértica do território de Israel. That's correct. The site is located in the Arava region, which is a very sparsely populated. Você tem razão. A repetidora ficará na região de Arava, escassamente povoada, no momento, ao sul do Mar Morto, quase na fronteira com a Jordânia. Trata-se, no entanto, de um local ideal para se transmitir, mas, por ser muito distante, será mesmo difícil transportar o equipamento e montar as estações. Os desafios serão muitos e variados. O tipo de equipamento usado nessas estações é fabricado por muito pouca gente no mundo. Assim, entre a fabricação, a instalação e o funcionamento, passará muito tempo, mas valerá a pena. A área de construção abrange, amigos, 1.000 hectares. Só daqui a aproximadamente 2 anos é que a construção da nova repetidora começará. As obras deverão durar 3 anos. Assim, usando uma previsão otimista, a repetidora da Voz da América em Israel estará funcionando a partir de fins de 1992. Informações prestadas à onda curta por Donald Jacques Jr., administrador do projeto. Ele pertence ao Departamento de Engenharia da Voz da América. Esta é a Rádio Aparecida e o programa que está chegando ao seu receptor neste momento é o Encontro DX, o programa que enfoca o maravilhoso mundo do DXismo e a escuta de estações de rádio em todo o mundo. Atenção para as nossas frequências. 820 kHz onda média, 5.035 faixa tropical, 6.135, 9.630, 11.855 kHz nas ondas curtas. E para solicitar os nossos folhetos, para manter aquela amizade com a moçada, basta escrever Rádio Aparecida, programa Encontro DX Aparecida São Paulo, CEP 12.570. E atenção para os nossos anúncios. Você está interessado em livros sobre radioamadorismo? Na Litec achará tudo o que procura. Tem lá o Rádio Amateur Handbook em inglês e até em espanhol. O ARRL Antena Book, com o manual VHF e UHF e muitos outros títulos sobre o assunto. Inclusive o famoso WRTH87. Dê um pulinho na Litec, Rua dos Timbeiras, 257, Santa Efigênia, São Paulo. Ou faça o seu pedido de catálogo à Caixa Postal 30.869, São Paulo, capital. Eles atendem também pelo reembolso postal e aéreo. E mais um tema na noite de hoje, o cupom de resposta internacional. O International Reply Coupons. Ele é um pequeno retângulo de papel impresso em azul sobre fundo verde claro, medindo 10,5 por 7,5 centímetros. Escrito em francês, inglês, espanhol, alemão, árabe, chinês e russo. Sem nenhum valor numérico impresso ou contendo no canto superior esquerdo um emblema da União Postal Universal. Assim, se pode descrever o cupom da resposta internacional. Esse pequeno pedaço de papel é talvez tão conhecido no mundo quanto o dólar e, teoricamente, é válido em todos os países membros da UPU, União Postal Universal, embora na prática não seja aceito em alguns países membros da UPU. O IRC permite à pessoa que remete uma carta para o exterior pagar por antecipação a resposta franqueada, mediante o envio junto à própria carta de um desses cupons. O destinatário poderá trocar o IRC por selos suficientes para uma franquia mínima para o estrangeiro, gerando o correspondente a uma carta com peso de até 20 gramas. O IRC foi criado em 1906 no Congresso da UPU em Roma. Em 1934, o Congresso em Lausanne, na Suíça, que realizou algumas modificações no impresso do International Reply Coupons. Os preços do IRC nas moedas locais dos países variam constantemente, normalmente de acordo com a variação do preço das tarifas postais. Nos Correios do Brasil, existem dois preços para o IRC, um para compra, outro para venda. O uso desse cartão é bastante difundido principalmente entre DXistas, radioamadores e órgãos que lidam com o tráfego de materiais pelos Correios, como as emissoras internacionais, consulados, etc. Ao adquirir Esse mesmo cartão, o usuário deve observar que esteja carimbado no canto esquerdo pela agência vendedora, ficando o canto da direita para ser carimbado pela agência de correios onde o mesmo for trocado por selos. Esses cartões não devem nunca ser grampeados ou colados. Sua validade só é permitida sem nenhuma rasura. O IRC, além de sua grande utilidade para os povos do mundo, apresenta e representa um passo dos mais significativos em prol de uma verdadeira união e cooperação das nações mundiais. É, talvez, o menor pedaço de papel que represente o sonho da humanidade. Uma união universal, sem diferenças políticas, sociais, de raça, crenças ou territórios. Gilberto Gil. Não é Natal, nem ano bom. Só chamei pra dizer que te amo. Nenhum sinal do céu, nenhum Armagedon, nenhuma data especial, nenhum ET brincando aqui no meu quintal, nada demais, nada de mal, ninguém comigo além da solidão, nem mesmo um verso original pra te dizer e começar uma canção. Só chamei porque te amo. Só chamei porque é grande a paixão. Só chamei porque te amo, oh, oh, a bem fundo, fundo do meu coração. Nem carnaval, nem São João, nem um balão no céu, nem luar do sertão, nem uma foto no jornal, nem uma nota na coluna social, nenhuma múmia se mexeu, nenhum milagre da ciência aconteceu, nenhum motivo, nem razão. Quando a saudade vem, não tem explicação. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you. Chamei porque te amo. Oh, oh, oh. I just call porque é grande a paixão. I just call porque te amo. Rádio Aparecida apresentando Encontro DX. Este programa que é produzido pelo Globo DX, o maior clube de DXistas brasileiros, comemorando em agosto 4 anos de informações e amizades para todos aqueles que gostam do rádio e das ondas curtas. O endereço do Globo DX é o seguinte: Caixa Postal 21.429, São Paulo, capital. CEP 04698, Brasil. E atenção para as frequências da Rádio Aparecida: 820 kHz onda média, 5.035 faixa tropical, 6.135, 9.630, 11.855 kHz nas ondas curtas. O nosso programa é patrocinado pela Litec e Rolivac. Você tem problemas em encontrar peças e componentes eletrônicos? A Rolivac é uma firma especializada em vendas pelo reembolso postal para todo o Brasil, principalmente na venda e remessa de material elétrico e peças para aparelhos de rádio e televisão. Para maiores informações, escreva para a Caixa Postal 39, CEP 12.570, Aparecida, São Paulo. E mais um tema na noite de hoje, uma entrevista diferente com um DXista japonês. Bem, nessa entrevista nós temos também a presença do Mota, né, o Raimundo Leonardo. Ele que entrevistou. Mota, o Wilson, né? É o Wilson e o Wilson que estavam presentes aí curtindo essa entrevista. E nós vamos procurar, dentro da medida do possível, fazer a versão para todos vocês, lógico, porque nenhum de nós entendemos japonês, não é mesmo? Tá aí então. Meus amigos, para hoje aqui no programa Encontro DX da Rádio Aparecida, eu trago para vocês a entrevista com um DXista muito especial. Vocês passarão a conhecer o perfil desse DXista no decorrer desta entrevista. Para me ajudar aqui do meu lado para fazer a tradução, está o nosso amigo, já conhecido de vocês também, o Wilson Aparecido de Siqueira, de Jacareí. E nós vamos então, sem mais demoras, apresentar o DXista entrevistado desta semana. Qual o seu nome, idade e o que você faz? Meu nome é Masahiko Tanaka, 25 anos, formado em eletrocomunicações na Universidade de Tóquio. Fui operador de rádio no navio japonês. Há quanto tempo você é DXista? Sou DXista desde 75. Nesta época, a Sony havia lançado seus novos equipamentos de escuta e acabei aderindo ao DXismo. E qual a modalidade de DXismo que você mais gosta? O DXismo que busca as emissoras latino-americanas, pois são fáceis de recepção no Japão. E quais os aparelhos que você usa, tipo de rádio, antena, etc.? O que eu mais uso é o MRD-515. O Kenwood R1000, Sony ISF-2001D, uma antena de polo com 15 metros. Quais as estações brasileiras que você já sintonizou no Japão? Essa pergunta é assim, uma curiosidade dos nossos ouvintes, porque eles imaginam assim, um DXista lá do outro lado do mundo. O que um DXista do outro lado do mundo pode ouvir assim, de um país bastante distante, de um continente bastante distante, por exemplo, a América? Quais as estações, principalmente as brasileiras, que você já ouviu lá no Japão? Rádio Aparecida, Rádio Gaúcha de Porto Alegre, Rádio Guaíba, Rádio Gazeta de São Paulo. E quais as estações brasileiras que você, neste passeio que você está fazendo no Brasil, que você teve a oportunidade de visitar? Rádio Curubiji Ribeirão Preto, destoca, Rádio Ribeirão Preto, destoca, Rádio Educação Rural, destoca. Ele já visitou o Rádio Clube de Ribeirão Preto. É Rádio Ribeirão Preto, Rádio Educação Rural de Campo Grande. Agora, Masahiko, conte alguma coisa de importante e interessante que aconteceu com você no DXismo. Foi durante a crise polonesa. ouvindo o serviço inglês da Rádio Nederland, estavam falando a respeito do Sindicato Solidariedade, Valesca, e como deixista, fui um dos primeiros a saber do que estava ocorrendo na Polônia. Muito bem. Agora os microfones da Rádio Aparecida estão à sua disposição para você mandar uma saudação aos nossos amigos deixistas do Japão, que certamente estão ouvindo a nossa entrevista aqui na Rádio Aparecida. Está à disposição os microfones da Rádio Aparecida. É uma satisfação estar falando pela Rádio Aparecida do Brasil. Fico feliz por encontrar com colegas deixistas em São José dos Campos, São Paulo. Agradeço a oportunidade que me foi dada para falar aos deixistas brasileiros através da Rádio Aparecida. Estou muito contente por falar aos meus amigos lá no Japão. Oportunidade rara para mim visitar o Brasil. Ainda em relação ao deixismo, devo afirmar que o entendimento de idiomas pelos deixistas às vezes é difícil, mas devem persistir porque o resultado será compensador. As pessoas que têm contato com deixistas terão mais condições de tomar conhecimento do noticiário internacional, política, arte em geral, antes de toda a população. Agradeço a escolha e a acolhida pelos brasileiros e, ao mesmo tempo, incentivo-os a todos os deixistas a continuarem praticando um dos melhores hobbies do mundo, o deixismo. Bem, meus amigos, da nossa parte, nós trouxemos para vocês então essa interessante entrevista com Masahiko Tanaka, que é um deixista japonês que está visitando o Brasil, e eu tive a honra de recebê-lo como visitante aqui na minha casa, e a gente está aqui conversando muito a respeito de deixismo, e então surgiu a ideia de preparar essa entrevista para vocês da Rádio Aparecida. E com muita satisfação me ajudou aqui o Wilson Aparecido Siqueira, que também aproveita a oportunidade para mandar uma mensagem para vocês e para as suas despedidas. Nós fizemos aqui uma versão do inglês para o português, porque evidentemente eu não entendo japonês eu não entendo nada. O inglês a gente ainda entende um pouco. Mas eu agradeço a você, o Heliberto, a você, Raimundo, a oportunidade de estar aqui mais uma vez aqui nos estúdios da Rádio Aparecida, nessa interessante entrevista. E aproveito aí para mandar o meu abraço, os meus 73 aí, para todos os amigos que a gente conhece aí por esse Brasil afora. Não vou mencionar nome porque fatalmente vou pecar. Posso esquecer de alguém. E dizer a vocês todos que estou à disposição. É sempre um prazer poder colaborar aqui com o programa Deixista aqui da Rádio Aparecida e com os amigos aí por esse Brasil afora. Não vou mencionar nome porque fatalmente vou pecar. Posso esquecer de alguém. E dizer a vocês todos que estou à disposição. É sempre um prazer poder colaborar aqui com o programa Deixista aqui da Rádio Aparecida e com os amigos aí do rádio. E é isso aí. Meu obrigado e boa noite. Tudo bem, e nós queremos ainda colocar a presença do Toshi Agronomura, da cidade de Guaratinguetá, que fez a tradução do texto final, não é mesmo? A mensagem do Masahiko Tanaka para todos os amigos deixistas brasileiros e também para todos os nossos amigos lá no Japão. Bem, estamos aos 23, 24 minutos agora de programa e quase no finalzinho, né, Raimundo? Mais uma matéria, né? Rádio Escuta, uma matéria escrita por Paulo Fernando Kazeb, que foi a pessoa que esteve aqui conosco no programa passado, né, falando de várias novidades da Labre. Inclusive, é sempre bom lembrar que a todos os nossos colegas deixistas do Brasil, principalmente de São Paulo, onde está sendo sintonizada a televisão da Labre, que a Labre está oferecendo cartões QSL para quem estiver na escuta do canal. Tá certo? Então tá aí. Esta é a BBC de Londres em sua programação para o Brasil. Você já ouviu este início de transmissão? Não? Então vamos entrar no mundo fascinante da Rádio Escuta. Você certamente há de perguntar o que tem a ver a BBC de Londres ou mesmo outras emissoras de rádio de outros países estrangeiros como o Rádio Amadorismo, ou melhor, com os apaixonados em rádio escuta. Como o mundo de hoje está totalmente tomado pelas ondas de rádio, podemos dizer que vasta fatia desse bolo radiofônico pertence às emissões comerciais, quer sejam broadcasts ou emissões em teletipia, de agências noticiosas, estações telegráficas de meteorologia, etc. De há muito, podemos dizer que, com certeza, que desde o início das experiências com transmissões de rádio, surgiu nesse universo um elemento ávido por aprisionar em seu receptor as estações mais distantes que conseguisse receber. Aliás, conseguir receber boas transmissões de lugares longínquos era desafio a todos. Era certamente necessário dominar a pouca técnica no ramo existente, fazer seu próprio equipamento, experimentar as antenas adequadas. Surge então na história o rádio escuta, aquele infatigável buscador de estações, figurinhas difíceis. Quem não ouviu falar ou até mesmo fez um primitivo rádio Galena? Quantos de nós não tentou muitas vezes buscar estações fracas em nossos rádios? Pois é, existem aqueles que não se dedicam a transmitir sinais e sim a escutar sinais. Vemos que a prática da escuta esteve sempre presente como forma de experiência entre os radioaficionados, bem como durante os períodos críticos do uso do rádio, como nas guerras. São passagens desconhecidas ou não documentadas sobre os que se dedicam a caçar tudo o que seja transmitido. Dentre as várias passagens, podemos citar uma de real valor, acontecida durante a Segunda Guerra Mundial, quando nos Estados Unidos foi feito um apelo aos radioescutas para que ajudassem nos sistemas radiogoniométrico a buscar estações clandestinas em território americano. Por incrível que pareça, milhares de pessoas dedicadas somente à rádio escuta se apresentaram para o serviço. No Brasil, ainda é pouco difundida a prática do rádio escuta, que em outros países é parte integrante e primordial para a prática do radioamadorismo. Alguns países exigem até uma comprovação com QSL de uma prática de rádio escuta antes de obter um certificado de rádio amador. A prática é simples e é necessário um pouco de vontade, paciência e busca de um bom receptor e de uma boa antena. Você pode escutar emissões que talvez nunca imaginou que existissem. Um bom rádio de banda ou corrida, que em geral atinge desde ondas médias até 30 MHz, é mais que suficiente para a prática, sem, obviamente, deixar de lado o fator maior, a antena. O receptor pode ser bom, mas se a antena não for feita com o devido cuidado, teremos um aparelho bem surdo. Não, vamos tentar, por exemplo, pois pelas pequenas frequências, milhares de sinais esperam para serem captados. Ouvir estações da Marinha com boletins meteorológicos em CW, ou barcos em fonia, aviões atravessando o Atlântico e comunicando em HF. Estações de broadcast é prática das mais salutares, além de aprimorar o conhecimento técnico experimental. Experimente. Comece, nem que seja, com um antigo rádio valvulado de cabeceira. Você verá que com uma boa antena e um pouco de paciência, ele fará milagres. Aliás, para quem não sabe, até há algum tempo atrás, o Dentel, Departamento de Telecomunicações, Departamento Nacional de Telecomunicações, expedia licença para a rádio escuta. Licença essa que atualmente não expede mais. Não compreendemos por quê. Tá aí, assinado Paulo Cassebe, diretor de radioamadorismo da Labre. Você está interessado em livros sobre radioamadorismo ou eletroeletrônica? A Litec é especializada nesses assuntos e tem tudo sobre radiotransmissão e recepção. E também sobre eletrônica, semicondutores, databooks de fabricantes, tabelas de equivalência e muito mais. Dê um pulinho na Litec, Rua dos Timbiras, 257, Santa Ifigênia, São Paulo, ou faça seu pedido de catálogo à Caixa Postal 30.869, São Paulo, capital. Eles atendem também pelo reembolso postal e aéreo. Pois é, aqui da cidade de Taubaté, São Paulo, recebemos de nosso ouvinte Leonel Alves dos Santos, da Rua Cruzeiro, 44, IAPI, correspondência, com várias perguntas sobre dexismo. Ele pergunta, o que é IRC? Bom, hoje mesmo nós acabamos de ver uma matéria, né, sobre o IRC. Qual a melhor antena para onda curta e o melhor receptor? Isso depende muito, né, de cada dexista, de forma que eu vou mandar o material por escrito para que ele possa ter uma melhor ideia. Ele pergunta também qual é a rádio internacional que transmite em português, mais difícil de ser sintonizada por nós. Isso é muito relativo também, né? Mas eu vou mandar uma relação das emissoras que transmitem em português. A propagação, existe algum livro no Brasil que trate desse assunto? Qual? Bom, eu vou dar uma pesquisada e depois eu respondo por carta ao Leonel. De toda maneira, muito obrigado pelas consultas, né? Pois é, o Clube de Jovens Correspondentes Brasileiros também mandou aí o seu abraço, né, no concurso. E nós já estamos no finalzinho do programa, então nós vamos deixar esse concurso para anunciarmos no programa, no próximo programa, tá certo, Raimundo? Certo. Bem, gente, um grande abraço a todos os aficionados, a todos os dexistas do Brasil e do mundo. O nosso muito obrigado pela assistência. Hoje também com o pessoal, né, na cativa, né, cadeira cativa do pessoal, Chico, Antônio. Hoje também nós tivemos, excepcionalmente, a presença do diretor da Labre, o próprio Paulo também, que está aqui nos estúdios com a gente. Moçada, um abraço carinhoso e até sábado que vem. Boa noite, amigos. Até o próximo. Você acabou de ouvir Encontro DX, o programa que colocou você em contato com os amigos do rádio, com os DXistas do mundo inteiro. Até o próximo sábado, neste mesmo horário.